está só. Se morde de amor, rolando na cama e chamando o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e o orgulho inteiro. Ama assim e jamais dizer adeus. Não quer mais. A grande surpresa. O segredo foi descoberto. Thank you.

sucesso, Arrochando. Agora que me deparei com o que eu tô vivendo, pois aqui no meu peito tá doendo. Será que você não tá sentindo nada? Vivendo as consequências de um relacionamento, achei que nunca mais ia ter sentimento. Pra que nada seria tão bom, amor? Você liga ao menos pra dizer algo. Se liga, aqui é o consagrado DJ Daniel Cardoso. Capricho. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar, não quero outra chance porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou, está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Banda Capricho. Que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar, não quero outra chance porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou, está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes um carinho te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Trio das aparelhagens. Mata essa saudade que eu sinto por você. Não sabes que te quero. Essa distância faz doer. E se eu voltar atrás e até me arrepender, reprogramar meu coração pra reviver essa paixão. Amor, eu juro que dessa vez vou mudar. Quero uma chance pra esse amor recomeçar. Só com palavras você não vai convencer. Mude de atitudes que eu volto. Eu vou te encontrar no Mega Dragão do Comércio. É o Mega Dragão do Comércio. Te esperar no Mega Dragão do Comércio. É o Mega Dragão do Comércio. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Trio das aparelhagens. Yeah, yeah. Mata essa saudade que eu sinto por você. Quero. Essa distância faz doer. E se eu voltar atrás e até me arrepender. E eu gostoso. Que você não veste sua roupa e sai. Esquece de uma vez que a gente fez amor.

sempre detonando as tops pra você. Sempre detonando as tops pra você. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou do chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Arrependido, fala a verdade. Viu que me perdeu. Tô vendo que cê vai voltar. Agora é tarde, fica aí com essa saudade. Lembra bastante de mim. Porque eu não vou me arriscar mais uma vez. Passar de novo por tudo que eu passei. Lembra que eu te procurava. Você nem aí, brigava por qualquer besteira só pra discutir, só pra me ver chorar. Lembra quando você me deixava pra depois, e eu querendo apenas um minuto de nós dois. Será que você lembra? Será que você lembra? Banda Louca Tentação, a sofrência no Pará. Arrependido, fala a verdade. Viu que me perdeu. Tô vendo que cê vai voltar. Agora é tarde, fica aí com essa saudade. Lembra bastante de mim. Porque eu não vou me arriscar mais uma vez. Passar de novo por tudo que eu... Lembra que eu te procurava e você nem aí. Brigava por qualquer besteira só pra discutir. Só pra mim. DJ Daniel Cardoso, o DJ que a galera dá valor. Eu sei, momento é complicado, mas não podia fazer isso. Escuridão. te ver. Fazia tempo que eu queria te encontrar. Eu e você, por tantas vezes já cruzamos nosso olhar. Eu me entrego de corpo, alma e coração. Vem me provocar outra vez, que eu assumo esse jogo. Sua proposta é indecente, se eu der ok, vai em frente. É uma miragem, já posso até imaginar sua nudez. Amor, relaxe, você vai ter a sua hora e a sua vez. Sou do tipo que sei provocar, sussurrando no ouvido. Vou deslizar no seu corpo, só usando minha boca. Te pegar do meu jeito, não, não brinque comigo. Quero mais que uma noite, quero que me provoque. Quero que me enlouqueça e que dance comigo. Eu vou te dar um aviso, sou rei da sedução. E vou te deixar maluca, louca, louca de tesão. Não vai dizer que eu não te avisei. O quê? Simplesmente demais. Trio das aparelhagens. DJ Maluquinho. Aqui tem sentimento, miséria. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho fala mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Pensa em mim, é louca por mim e não quer assumir. E sei que estar com namorado faz a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Sai daqui, eu sei. Ainda pensa em mim, é louca por mim e não quer assumir. E sei que estar com namorado faz a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Eu fiquei sabendo. Das aparelhagens. DJ Maluquinho. Aqui tem sentimento, miséria. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais.